amor, meu anjo e meu prazer. Fiquei alucinado com o rap que saiu. Depois que te beijei, a minha mente evoluiu. Pensando em você, chego na eternidade. Falar do nosso amor é falar pura verdade. A verdade mais sincera que até hoje existiu. Meu coração é teu e ninguém mais possuiu. Mas um dia chuvoso trouxe uma dor. Cheguei até pensar que era o fim do nosso amor. Briguei com ela por causa de um amigo. Foi uma briga totalmente sem sentido. Ficamos noite e dia sem nenhum falar com o outro. Cheguei até chorar, era mesmo um sufoco. Pegava foto dela e começava a chorar. Pensei que ela pra mim nunca mais ia voltar. Pegava o telefone e começava a discar. Mas eu mesmo sem coragem, tornava desligar. Mandei uma carta dizendo assim: que se um dia quiser, pode voltar pra mim que eu estou lhe esperando de braços abertos. Você estava certa, eu que não fui sincero então. Peço mil desculpas, isso não repete não. Agora eu vou te dar o meu coração. E com a resposta dela surgiu a felicidade, fazendo nosso amor tornar realidade. Em beijos e abraços ficamos a noite inteira, trocando carinhos, palavras verdadeiras. Um beijo e um abraço foi o que eu quis. Sabia que essa gata ia voltar pra mim. Com minha musa, o que fez comigo deixou-me infeliz e desiludido. Minha musa, o que fez comigo deixou-me infeliz e desiludido. Um dia estava andando e olhando para o céu, pensando nessa gata e escrevendo no papel. Daí saiu um rap totalmente pra você. Você é meu amor, meu anjo, meu prazer. Fiquei alucinado com o rap que saiu. Depois que te beijei, a minha mente evoluiu. Pensando em você, chego na eternidade. Falar do nosso amor é falar pura verdade. A verdade mais sincera que até hoje existiu. Meu coração é teu e ninguém mais possuiu. Mas um dia chuvoso trouxe uma dor. Cheguei até pensar que era o fim do nosso amor. Briguei com ela por causa de um amigo. Foi uma briga totalmente sem sentido. Ficamos noite e dia sem nenhum falar com o outro. Cheguei até chorar, era mesmo um sufoco. Pegava foto dela e começava a chorar. Pensei que ela pra mim nunca mais ia voltar. Pegava o telefone e começava a discar. Mas eu mesmo sem coragem, tornava a desligar. Mandei uma carta dizendo assim: se um dia quiser, pode voltar pra mim. Eu estou lhe esperando de braços abertos. Você estava certa, eu que não fui sincero. Então peço mil desculpas, isso não repete não. Agora vou te dar o meu coração. E com a resposta dela surgiu a felicidade, fazendo nosso amor tornar realidade. Em beijos e abraços ficamos a noite inteira, trocando carinhos, palavras verdadeiras. Um beijo e um abraço foi o que eu quis. Sabia que essa gata ia voltar pra mim. Ô minha musa, o que fez comigo deixou-me infeliz e desiludido. Minha musa, o que fez comigo deixou-me infeliz e desiludido. Minha musa, o que fez comigo deixou-me infeliz.